Subiente 1, Mía 0 grau, 049, Mega 3, livre pouso, pista no 0. Achou e travou, livre pouso, pista 10, White Mary. Após a aeronave na curta, ele mantém no zero. No 868, solo 36, direito no 2191. No 250, decolagem autorizado no 0170, grau 0059. Autorizado a alinhar e manter no zero. Mas no 5001, chama Recife, anda 25.1 no bom voo. 251, azul 5001, obrigado, bom dia, boa noite. Decolou 381208, controle. 308, bom serviço. Obrigado, você também. Ligou 9250, perfil da PUCA. 9250, contato radar, manter 390, sair da PUCA. Positivo, a possibilidade de aprovar jampo, está presente? Pode ter a saída. Decolagem autorizado no 0160 grau 059. 405, decolou 40, 1208. 0 West, boa noite, 0. Valeu, boa noite, eu tava 3305, cruza 1200. 3305, contato radar, você mantém 330, saída PUC. 30 PUC. Dan 3600, aciona a identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Guaduna, desce para 2000, não três ADNS, reporte estabilizado, QNH 1015. Chama a Recife, chama 2685, bom voo. 2085, ponto da base. Luna 098, aciona a identificação, desce pro 050, chegada a Mari. Estabilizado, acionando 62, 92. Torre, ano 285. Confirmado, 1875. 1895. 1895, obrigado, mano. Salvador, boa noite, Oceano 62, 1, 2, 1 milha por terra. Oceano 2, 1, 2, próxima aproximação, informarei que está livre. Trono 07, aciona a identificação, desça para o 060, chegada a Mari. Trono 2, pouso autorizado no 0, 160 graus, 049. Teve pouso, aciona 62, 1-2. Airborne 50, departure control 10.8. 10.8, Ocean Air 6224. Airborne departure, Ocean Air 6224, with you passing 1,500 feet. Ocean 6224, with the contact protocol, climate 190, Poca departure. Climate 190 on Poca departure, Ocean Air 6224. Desce para 2000, gol 9098. Desce para 2000, totalidade LS, reposto estabilizado, ajuste no 095. Pode dar. 70 graus, 059. Autoridade. Plano 3152, aciona a identificação, desça para 2000 pés, via chegada mar e ajuste 1015. Torre 1 no 8905. 8905, boa, 36, 0. Ocean 6 to 4, 3600, trem baixado e travado. 3600, livre pouso, pistão no 0, vetor 50 graus, 059. Livre pouso, pistão 3600, pistão no 0. 1134, decoda 57, controle 120, decima 8, bom voo. 208, muito obrigado. Controle o gol 1134. O 1134, contato radar, subir mantenha 1370, sai da boca. 370, sai da boca, 1134. Gol no 098, passando duna, chama a torre 1 no 895. 895, boa. Salvador, boa noite, gol no 098. No 098, boa noite, continua por cima, sua rapaz no externo, baixo travado. Pode olhar o externo, baixo travado, gol. Meia 00, solo 59, libere a direita, taxi via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette para 08, na 3, 600. Boa noite, mantém a posição da unidade. 0098, check trem, livre pouso na pista 10, vai fundo 150 graus, 049. Livre pouso e baixo travado, gol na 092. Estabilizado, chama 1895-4107. Afirmativo, bom pouso. Até amanhã, 1895-4107. 098, solo 02, libera direito, táxi Alfa Juliette pro gate 02. Alfa Juliette 2, pro 02. Torre Salvador, azul 4107, vai passar Simbra, Campo Aviso. Azul 4107, continua aproximação, reporta baixar travado, aguardando pista livre. Portará 4107. Final de 3 milhas, baixado e travado, 4107. 4107, 2160 graus, 059, aguardando utilização de fundo. 4107 da Azul, agora sim que está livre, autorizado pouso 10. Livre pouso na 10, 4107. O 934, prossiga. Série 2228, decolado ao 04, controle 120, versão 8, bom voo. Controle 208, 2228, obrigado, boa noite. Já vi ali, essa é mais estabilizada, tá 3152. Controle, boa, passaredo 2228, decolou. Passaredo 2228, contato radar 1820, autorizado, sai da arco. 180 na água, 2228. Patrulho 07, solo 05, libere direita, táxi de Alfa, Kilo, para o pátio 3, posição 06. 3152 estabilizou? Estabilizado, 3152. Torre 1895. 1895, boa noite, 3152. Oi, Salvador, boa noite, então 3152, passou em Diacerra, baixado travado. Então 3152, boa noite, livre pouso na pista 10, vento 170 graus, 031. Depois na 10, tá 3152. Controle passarelo 2228. Liga. Quando possível coordenar com o centro pra gente voar na bateria de conquista? Guarde. Então 3152, solo 13, libera direita, Alfa Juliette, para quem fizer o meia. Alfa Juliette para o 06, tá 3152. inicialmente sobre o distrito 160, aguarde 160 por final. Passaram 2228, o SUV mantém o nível 160, autorizado pelo centro Recife. O mesmo na frequência 1260, alterna 1288. Programa 258, identifica a chegada à área e desce até o 050. Principalmente Mari, 6258. No 868, boa noite. Começou a dança, confere, transcópio. Autorizado Aracaju, no nível 230, via Golfo 677. Decolando a pista no zero, com curva à esquerda, subida a Cuca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5131, controle 1 2 0, 8, gol 1 868. 8, correto, repete a pronto, puxa essa nave. O 6908 identifica a chegada mar e desce até o 050. Chanel 6258, desce via para 2000 pés, hoje o Chanel 0115, está livre, LS. Entre, desce via 6258. Boa noite, é Portugal 030, stand number 11, request push and start. Salvador, é Portugal 030. acionando o localizador, o Campo Vista 6258. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, bom pouso. Boa noite, 6258, receptando o localizador, Campo Vista. 6258, boa noite, 43 pouso, baixar travado. Passaremos. Azul 6908 da Civia para 2000 pés, o Juxme 15, reporta estabilizado.